Em São Paulo, 10 horas e 12 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2013. E do lado de fora da minha janela está ensolarado. E por aí com vocês? Sejam bem-vindos a essa estreia da Elephant Radio Brasil. Nós vamos estar aqui toda quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília. 13 horas no horário de Greenwich. Para sempre compartilhar com vocês memórias musicais. E vocês também podem compartilhar com a gente. É só twittar para @CairoBraga ou só usar a hashtag ElephantRadio, tudo junto, Elephant com PH, ok? Bom, vamos começar. Eu quero começar dando bom dia para vocês. Vamos de The Sound of Arrows, Longest Ever Dream. We'll be right back. Pois é, perdão, tá frio aqui, gente. Pois é, isso foi Banda Parte, uma banda espanhola com Verano Azul e Invierno Nuclear, que é do último EP deles, intitulado L'Aventura Original. Recomendo a vocês escutarem o EP pela internet afora, está disponível nos sites de streaming, etc. E agora a gente quer falar de novidade. A última novidade que a gente teve, que eu gostei muito, foi o anúncio de que o Hot Chip vai lançar um single dia 22 de julho. Mas eles já liberaram o áudio no YouTube e eu gostaria de tocar essa faixa pra vocês, porque ela é realmente muito boa. Parece realmente que essa faixa foi rejeitada do último disco deles, de In Your Heads. Tem todo o clima do disco, e no começo ela é dance e depois ela é meio roqueira. Então a gente vai escutar agora a nova do Hot Chip, quentinha do forno, um nome bem sugestivo, chama Dark and Stormy.

Peer pressure, sex obsession, television, intervention, cottonmouth, OCD, Ricky Lake, society, bath salts, authority, online is the new reality, the internet is reality, technology killed reality. Drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid, drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid, drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid, drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid, drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid, drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid, drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid, drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid. Controversy. Controversy. Controversy. Controversy. Bloody noses, riot squad, prostitution, Valium, hate crimes, debutantes, victims, vixens, Vicodins. Bloody noses, riot squad, prostitutions, Valium, hate crimes, debutantes, victims, vixens, Vicodins. What the fuck you looking at? This ain't high school, pussycat. Looking down my shirt like it's Disneyland. Like you waiting for a fast pass. What the fuck you looking at? What the fuck you looking at? What the fuck you looking at? What the fuck? Controversy. Controversy. Isso foi Natália Kills, Natália Kills, desculpa, Controversy, atendendo ao pedido do Beto Rodrigues. Aliás, beijo pro Centro-Oeste Paulista que tá me ouvindo, beijo pra Belo Horizonte que tá me ouvindo, beijo pra Vila Mariana que tá me ouvindo, beijo pra Adelaide na Austrália que está me ouvindo. Hey mate! Então, bom, agora nós chegamos ao nosso último bloco de músicas de hoje. Vamos voltar ao passado, ok? É, eu estava revisitando umas coisas antigas no Audio essa semana, e aí eu topei com isso. Um disco que eu cresci escutando, e eu tenho memórias ótimas com essas músicas, e existe essa faixa especial que é minha favorita. O disco em questão é de John and Vangelis, ok? Sabe Vangelis, o compositor da trilha de Blade Runner? Pois é. Antes da carreira solo, ele tinha uma dupla com John Anderson, que é um vocalista e guitarrista. E eles lançaram alguns discos nos anos 70 e 80. E um desses discos foi Short Stories. E a minha faixa favorita desse disco é a que eu vou tocar pra vocês agora. Tanto quanto romântica, na verdade. Chama-se I Hear You Now. E eu espero que vocês gostem também. Thank you. us make love, our senses tingle to the touch. Oh, how we hypnotize. Oh, to get the feeling on and on. Oh, just to get the feeling. Holding you closer in my arms, we drift to heaven, bringing in the morning light. Pois é. Essa última foi Magical Clouds, um grupo canadense muito bom, que acabou umas semanas atrás de lançar o primeiro disco numa gravadora, se eu não me engano. O nome do disco é Impersonator. É sensacional, música eletrônica de primeira qualidade, cheia de emoção. Bom, meu último beijo vai para São Carlos. Minha querida São Carlos está me ouvindo. Beijo para São Carlos, saudades de vocês aí. E esse nosso primeiro Elephant Radio Brasil fica por aqui. Mas se você entender inglês ou quiser ficar só pela música, na próxima meia hora acontece a Elephant Radio World, ok? De São Paulo para o mundo. Então, para quem vai embora, até semana que vem. E amanhã, esse programa estará em formato de podcast no nosso perfil do Mixcloud. mixcloud.com/elephantradio, tudo junto, elefante com PH, ok? Vejo vocês semana que vem.